defining moment in racing. Fala galera do Mix True Wide, então vamos começando a nossa edição número 72. Essa edição, mais uma vez, estou sozinho, né? O Pedrão ainda sem internet, o Hélio com seus trabalhos jornalísticos e a faculdade. O Thiagão já mandou um WhatsApp para mim, falou que não estará presente essa semana. Então vamos seguindo aí mais uma semana sozinho, né? Edição número 72, terceira temporada. Vamos falar o que aconteceu de melhor lá no Texas, que na minha opinião, a corrida de sexta-feira à noite foi infinitamente melhor do que aquela corrida meio morna da Sprint Cup, né? Mas enfim, vamos começar pelo começo. Vamos falar um pouco primeiro sobre a primeira corrida do final de semana, que foi a corrida da Xfinity Series, né? A Xfinity Series que volta as pistas, estava 3 semanas praticamente fora, né? Ficou uma semana de folga e correu também em Marshville, né? Quando a NASCAR esteve em Marshville, a X-Finis descansou. Curiosamente, a X-Finis não vai em Marshville, né? Ela não aparece em Marshville nas duas corridas. As duas corridas, a Sprint Cup carrega a Truck Series. Então, já começando, então, falando um pouco da X-Finis Series, né? A corrida aconteceu na sexta-feira à noite, a 7ª corrida do campeonato, a Holley Auto Parts 300, né? A sexta-feira à noite começou a corrida, começou por volta de 15 para as 10 da noite ali, uma excelente corrida. Quem assistiu realmente ficou, deve ter ficado muito contente por ser uma corrida tão boa, uma corrida tão movimentada assim, né? Quem não assistiu, por favor, assista, dá um jeito de baixar a corrida, gravar, pegar com o vizinho, dá um jeito aí, porque a corrida é muito boa, foi uma corrida muito boa para se ver mesmo, gostosa de se ver, vale a pena ver. Tentar ver essa corrida aí antes que chegue a Bristol. Vencedor da corrida foi Eric Jones, que fez a pole, né? Marcou aí a sua primeira pole na Xfinity Series. Se eu não me engano, foi a primeira pole dele. Perdão, foi a segunda, né? A primeira pole dele foi em Fontana. Na última corrida agora em Fontana foi a pole que ele fez. Então ele fez um. Ele voltou a realmente largar na pole. E só que nessa corrida, na corrida em Fontana, meio turbulências aí no final da corrida, ele acabou terminando a corrida dentro do top 5, foi o quinto, e dessa vez agora ele venceu a corrida, Eric Jones. Pra mim, venceu de maneira assim, trazendo confiança pra nós, né, pros fãs mesmo, né. Eu sempre defendo ele desde quando vi ele pela primeira vez andando na Arca. Né, sempre defendi ele. Ele fez uma corrida para mim impecável, uma corrida da Arca em Pocono, né. Ele acabou não vencendo porque estourou um pneu, mas ele fez uma corrida impecável. Ele teve problemas, levou uma volta, foi para último, recuperou a volta, recuperou as posições, aí teve um outro problema também e acabou ficando fora daquela corrida lá. Então o Eric Jones para mim é um dos pilotos aí que eu tô de olho nele faz muito tempo, e sempre falei que quando ele estivesse na pista eu apostaria nele. E tá aí o resultado, aí o Eric Jones aí, primeira vitória dele na Xfinity Series. O cara já chega aí, ó, com 18 anos, né? Ele que iguala ao Chase Elliott, curiosamente, né? O Chase Elliott com 18 anos conseguiu a vitória, né, do ano passado do Texas, né? Essa mesma corrida do Texas, ele também conseguiu, né, ser o piloto, um dos pilotos mais jovens a vencer aí da Xfinity Series, né, e a sua primeira vitória no Texas. E esse ano o Eric Jones repete o feito, piloto mais novo, e primeira vitória dele na Xfinity Series no Texas. Uma curiosidade à parte aí. Então o Eric Jones para mim dispensa comentários, sobra elogios para ele, né, um cara muito bom. Eu assisti a corrida parcialmente ali na Fox Sports Brasil, né, vocês sabem que eu não gosto muito da transmissão brasileira, gosto muito do Sérgio Lago. O Sérgio Lago para mim entende, não que os outros não entendam quem está lá com o Sérgio Lago, mas às vezes sobra muito comentários meio sem pé, sem cabeça. Por exemplo, ao terminar a corrida, né, o comentarista, eu não vou citar nome não, para não ficar um negócio desagradável, o comentarista falou assim, venceu um piloto, é uma joia a ser lapidada. Não, meu querido, você está errado, já é uma joia lapidada. O cara quando uma joia lapidada, uma joia a ser lapidada para mim, um diamante, por exemplo, a ser lapidado para mim, é o Dale Earnhardt Jr. Ele ainda precisa aprender, precisa pegar a mãe do carro, está aprendendo, está evoluindo, está conseguindo fazer o trabalho dele. O Eric Jones é diferente, o Eric Jones chega no negócio, faz o negócio andar e o negócio anda. Então o Eric Jones realmente é diferente, o Eric Jones aí. Então parabéns, Eric Jones, né? Primeira vitória na Sprint Series, eu tenho certeza que mais vitórias estão por vir, né, do Eric Jones aí. Vai ser um ano bem gordo aí para o Eric Jones. Segundo colocado, né, já vamos passar aqui já para os 10 primeiros aqui, dar um raio-x aqui os 10 primeiros. Segundo colocado foi o Brad Keselowski, né? Ele que largou o segundo, então praticamente a primeira fila como largou, chegou. Eric Jones foi o pole, chegou e venceu a corrida. Brad Keselowski largou em segundo, no lado de fora da pole, chegou em segundo colocado também, né? Dale Earnhardt Jr., né, fez uma boa corrida, apareceu muito bem na corrida aí. Momento algum saiu fora dentro do top team aí, andou super bem o Dale Earnhardt Jr. Foi o terceiro colocado, né? E esse carro 88 aí que vem colecionando bons resultados aí, o carro 88. Esse ano já são duas vitórias, dois terceiros lugares, um décimo, né, um top team em Daytona. Apenas em Las Vegas o Dale Earnhardt, que andou muito mal, foi 12º. Mas o carro 88 muito bem aí até o momento. O carro 22 também muito bem na fita aí. Apenas em Fontana foi o oitavo colocado. As outras todas as corridas ele tem uma vitória, 3 segundos lugares, um top 5 em quinto colocado em Daytona e foi oitavo em Las Vegas. Ou seja, esse carro número 22 aí está sobrando aí, né, no Honor Points aí, que é um assunto que eu vou tratar um pouquinho mais tarde aqui. O terceiro colocado foi o Egan Smith. O Egan Smith foi o primeiro piloto regular, né? Então, digamos, dos contenders ao título, ele que foi o vencedor da corrida, né? Ele que levou o maior número de pontos para casa, 40 pontos aí, o Egan Smith. E fechando o top team aí, o Austin Dillon, né? O Austin Dillon foi o que passou a régua aí nesse top 5 aí. O Austin Dillon, né, curiosamente aí também, se não fosse aquele resultado péssimo em Fontana, quando ele já quebrou nas primeiras voltas o motor ali, né, foi um fim de corrida muito prematuro para ele, que ele acabou terminando a corrida em 38º lugar. Ele já tem esse carro 33 dele, ele já tem duas vitórias com o Aston Dillon, perdão, uma vitória com o Aston Dillon, e tem também, né, o mais 4-5 top team aí, né, perdão, top 5, né, o Austin Dillon. Ou seja, o Austin Dillon tá andando super bem mesmo, andando pra valer mesmo. O Austin Dillon tá de parabéns, o Austin Dillon aí, que ele que passa a regra no top 5 aí. Já abrindo o top team aqui, temos o Dale Earnhardt Jr., como eu mencionei agora há pouco, evoluindo, crescendo durante o campeonato, fez uma corrida muito boa, né, então parabéns aí ao Dale Earnhardt Jr. No carro 54, Denny Hamlin teve no carro, né, não andou muito bem, ficou ali dentro do top team ali, não evoluiu muito, não fez nada, ficou quieto no lugar dele aí. Apenas o sétimo colocado, eu falo apenas porque esse carro 54 aí até agora não tem nenhuma vitória, né. Eu tenho certeza que se outro piloto tivesse aí, já teria pelo menos duas ou três vitórias esse carro 54. Depois também temos ali o oitavo colocado, foi o Chase Elliott, né? O Chase Elliott que luta pelo título contra o Egan Smith, que é um dos que vão incomodar ele no título esse ano aí. O Chase Elliott terminou a corrida em oitavo, né? Chase Elliott também aí dispensa comentário, tirando a batida dele em Daytona, né, na primeira corrida do ano. Depois só top 5, top team aí, realmente andando muito bem aí o Chase Elliott. Parabéns aí pro Chase Elliott aí. O Chris Buescher, né, mais uma boa corrida do Chris Buescher, em oitavo, ele terminou em nono colocado aí, o Chris Buescher, né, esse que vem mostrando uma certa evolução aí, agora parece que vai começar a achar o caminho das pedras aí, foi o décimo colocado, o Chris Buescher. Então, parabéns aí ao Chris Buescher aí pelo seu ótimo resultado aí, passando a regra no top team aí. Eu tenho outro destaque aqui, pessoal, que é fora o top team, né, que é o Brandon Poole. O Brandon Poole que fez a sua terceira largada na NASCAR. Ele agora ele conseguiu um top team, né, em nono, foi nono lá em Las Vegas. Em Phoenix ele foi apenas o 26º e agora ele conseguiu um bom resultado no Texas, 13º colocado. Depois temos ali nesse bolo de campeonato aí, temos ali Nesse bolo de piloto aí, né, nesse bolo de piloto aí, temos aí o Kyle Larson fazendo as suas corridas também. Eu vejo que o Brandon Poole não está muito longe do Kyle Larson ali, não. Lógico que o Kyle Larson soma os resultados bem mais expressivos que o Brandon Poole. Bom, pessoal, esse foi o top team, né, fazendo uma análise mais crítica aí. Daqui a pouco eu volto um pouquinho nesse assunto aí dos vencedores aí, né. Só vamos dar uma passada rápida aqui nos números aqui. Corrida teve duração de 2 horas e 15 minutos, né. Tivemos 6 bandeiras amarelas, total de 30 voltas. A margem de vitória foi de 1.6 segundos, ou seja, muito larga mesmo, né. O Eric Jones conseguiu no finalzinho ali, na última relargada, abrir muito ali do Brad Keselowski, né. E tivemos também 15 trocas de liderança, né? Esse que é um número bem importante para nós aí, né? 15 trocas de liderança. Então, parabéns aí para a NASCAR aí, né, por nos dar essa boa corrida no Texas aí, né? Com certeza uma boa corrida aí lá no Texas Motor Speedway. E esses foram os números aí. Para reforçar mais uma vez, Eric Jones vencedor, né? Eu vou passar aqui rapidinho aqui do 11º ao 20º, tá, pessoal? O Brian Scott fechou o top team, né? Parabéns ao Brian Scott aí com o carro número 2. O Elliott Sadler, 11º, dentro dos possíveis ali, dos que estão ali, né? Como eu posso dizer assim, lutando pelo título aí. Esse 11º lugar não foi tão ruim assim, né? Ty Dillon foi o 12º colocado, Brandon Poole eu já destaquei 13º, Sam Hornacher foi o 14º colocado, o Ian Reed foi o 15º, o Ian Reed que só reforçando aí foi o vencedor da corrida em Daytona, né? Ele foi o 15º, em 16º da Goda Armstrong, 17º John Stallion Jr., o famoso Zé do Franco, não bateu, então conseguiu terminar a corrida bem aí. O Daniel Soares, né, que teve, se eu não me engano, ele teve um probleminha aí, acabou ralando o muro no final da corrida aí, mas continuou na corrida. Aí o Sigurd foi o 20º colocado. O meu prêmio fez muito pelo pouco que tem essa semana, eu vou acreditar todo ele no Rothstein com o carro número 4. Então, parabéns aí, né, o Rothstein aí com o carro número 4, 21º colocado. Então, realmente muito difícil aí, né, as coisas para o, perdão, muito, foi muito difícil as coisas aí para o Daniel Soares, né, pessoal que tem bastante simpatia por ele, mas, né, terminou em 18º mesmo, com o carro 18 em 18º colocado, né, então, largou lá na frente, mas acabou terminando mal. Se eu não me engano, teve algum problema esse carro dele aí, esse carro 28, teve algum problema que eu não vou conseguir lembrar agora. Bom, pessoal, passando um pouquinho aqui para as bandeiras amarelas, né? Bandeira amarela, a primeira aconteceu na volta número 3, fluidos na pista. Na volta 18 aconteceu o carro 52 rodando, né? O carro 52, que é o Joey Gaze, né? Depois tivemos na volta 65, bandeira amarela por detritos. E depois tivemos o incidente com o carro 24 na curva 1, né? Nós não tivemos nenhum apelo ali de, eu ia falar de detritos na pista ali, né? Mas já tivemos 2 aqui, detritos na pista, né? E fechando a régua aqui, a última bandeira amarela foi desenvolver o carro 14-62 aí, até onde foi fim de corrida para os dois aí, né? Então, pessoal, os números são esses, né, que eu tinha para falar da prova.